Este é o vosso Contos de Contar. E eu sou a vossa amiga, a Trica. As vossas férias da Páscoa correram bem? Eu espero que sim. Espero que se tenham divertido muito. Eu diverti-me. Bem, e vamos então iniciar o nosso programa com muitas histórias e músicas para vocês sonharem, brincarem, cantarem, dançarem, viverem novas aventuras com os vossos amiguinhos. Então, vamos lá iniciar? O pirilampo. Era uma vez um pirilampo muito lindo e engraçado. Vivia em cima de uma árvore de onde iluminava toda a floresta em seu redor. A sua luz era tão linda que quase parecia um arco-íris. Nenhuma palavra ou ação o punham triste, até pelo contrário, todos os dias estava alegre. Por onde ele passasse, ninguém ficava indiferente àquele sorriso e à sua simpatia. Muitos bons dias, dizia sempre quando passava. Bons dias, Sr. Pirilampo, respondiam. Como está? Bem, muito bem. E vocês? Vamos ir, disseram com algum aborrecimento. Apareçam na minha casa mais logo, disse o pirilampo. Para quê? Para verem o concerto que vou dar com as minhas amigas chapudas. Está bem, nós aparecemos. Já agora, podemos levar os chicletes? Quem são? Há uma banda de rock? Perguntou o pirilampo. Não, não, começaram a rir. Os chicletes são os novos habitantes da nossa floresta. Ah! Riu-se. Não sabia que havia novos habitantes, desculpem. Claro que os podem levar até à minha casa. Então até logo. Até logo, despediu-se. Ao chegar à noite, batem à porta. Pum, pum, pum. Quem é? Perguntou. Crack, crack. O pirilampo abriu a porta e disse. Entrem, entrem. Já tenho quase tudo pronto para o concerto. O que é que falta? Perguntaram. Faltam os convidados. De seguida, tocam a campainha. Prrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr pensou Pirilampo. Claro que eram eles, o mau humor, a angústia, a tristeza e, claro, os chicletes. Mas quem são estes? Perguntaram-se umas às outras. Apresento-vos o mau humor, a angústia, a tristeza e os chicletes, disse o Pirilampo. Muito prazer, vocês devem ser as chapudas, disseram eles. Prazer é todo nosso, disseram elas. Já a lua e a alta, quando começaram o concerto, era uma noite cheia de luz e sons. Pela madrugada, foram todos para a sua casa muito contentes. Nesse dia, toda a gente se levantou tarde, mas alguma coisa de invulgar tinha acontecido. O que será? O mau humor acordou mais mal-humorado que em qualquer outro dia. A angústia muito angustiada e a tristeza mais triste. O nosso Pirilampo sai da sua casa como habitual, seguindo ao encontro dos seus amigos. Boas tardes. Ninguém respondeu. O que se passa? Perguntou. Nada. Disse a tristeza com a sua vozinha que mais parecia um gato a miar. Nada não. Passou-se algo e vocês não me querem dizer, respondeu o nosso amigo. Oh, aqui, vai para o pé das tuas novas amiguinhas. Resmungou o mau humor com a sua voz de trovão. Porquê? Não posso ter novos amigos? Perguntou o Pirilampo. Não estou a dizer que não podes ter novos amigos. Só que nós não gostamos delas. E, por isso, não nos podes obrigar a falar com pessoas que não gostamos. Disse mal-humorado de mau humor. Orgulhoso, o Pirilampo vira-se as costas e vai embora dizendo. A partir de hoje, vocês deixaram de ser os meus melhores amigos. Os dias foram passando. ninguém mais ouviu falar na grande amizade que unia os quatro. A floresta, que em tempos era alegre e cheia de cor, agora ficou triste e sombria. Desde a discussão, o pirilampo nunca mais cantou ou iluminou a floresta. Será que já não era tempo para acabar com aquela estúpida discussão? Era sim, mas como vamos fazer se nenhum dá o braço a torcer? Bem, pode ser que com o tempo e a convivência a birra nos passe. Até lá! Era uma vez um ratinho que costumava brincar, saltar e andar sozinho. Ninguém se chegava ao pé dele porque tinham medo. O elefante era o que mais medo tinha. A seguir vinha a zebra, que até mudava de cor quando o via. E os outros não diziam qual era a razão de terem medo dele. Apesar disto, o ratinho não se sentia infeliz. Eles não brincam comigo porque não querem. Um certo dia, decidiu dar uma volta pelo bosque. No meio do caminho, encontrou um pequeno coelho a chorar. O que tens, pequenino? Perguntou ele. O coelhinho olhou para ele e respondeu. Não consigo encontrar a minha mamãe. Ajudas-me? Claro que te ajudo. Mas como ela é? Não sei, mas é parecida contigo e tem as orelhas compridas, disse o coelhinho. Vamos andando e talvez encontremos a tua mãe. Assim, lá foram os dois pelo bosque fora. Um pouco mais à frente, encontraram a ouriça. Bom dia, por acaso não viu uma coelha? Bom dia, como é essa coelha? Perguntou a ouriça. Um pouco parecida com ele, mas ela tem as orelhas compridas, respondeu o coelho. Ha, ha, ha, riu-se a ouriça. É a coisa mais engraçada que já ouvi em toda a minha vida. Para de te rir, disse o rato. Afinal, viste-a ou não? Por aqui não passou ninguém com essa descrição, disse o ouriço, ainda a rir. Já tinham posto o caminho quando o ouriço chamou. Esperem aí, posso ajudar-vos? Como assim? Perguntou o rato. Eu conheço este bosque como as minhas patas. Então está bem, responde o rato. Assim foram os três pelo caminho fora. Já da noite, chegaram ao pé de uma árvore muito velha. Vamos descansar aqui, disse o rato. Montaram as suas tendas e adormeceram. Ao raiar de sol, acordaram esfomeados. O rato tirou um grande queijo. O ouriço tirou umas barras suculentas. E ao coelho deram-lhe uma cenoura. Todos ficaram satisfeitos com aquele manjar. Arrumaram as coisas e puseram-se a caminho. De repente, ouviram uns ruídos muito estranhos. Ficaram cheios de medo e todos a tremer. Até o corajoso ratinho se meteu dentro da pequena mochila que trazia e o coelhinho se agarrou a ele. Será a mamãe coelha? Será um monstro? Nem uma coisa, nem outra. Era um esquilo amoroso que andava à procura de bolotas. Desculpe, disse o rato. Por acaso não viu passar aqui uma coelha? Não passou por aqui ninguém, disse o esquilo. Tenho a certeza? Absoluta. Mas, o que se passa? Encontrei as coelhinhas a chorar porque não sabem onde se encontra a mãe, disse o rato. O esquilo pensa um pouco e diz... As bolotas ficam para depois. Vamos lá encontrar a mãe do pequeno. E assim partiram os quatro em busca da mãe desaparecida. Caminharam durante todo o dia, mas nada encontraram. O coelhinho começou a choramingar. Nunca mais vou encontrar a mamã. Claro, pais, disse o ouriço. Muito em breve vais vê-la, disseram o rato e o esquilo. Tenho a certeza? Perguntou o coelhinho. Absoluta, responderam. Entretanto, chega a noite e acabam por adormecer. De manhãzinha, uma voz acaba por os acordar. Era uma voz tão enternecedora que os deixou maravilhados. Quem será a dona daquela voz? Era a Dona Pata, que gostava de cantar pela manhã. Bom dia, senhora, disseram todos. Que linda voz! Bom dia, jovens. Obrigada pelo elogio. O que fazem por aqui? Estamos a procurar a mãe deste coelho, disse o rato. Por acaso não a viu? Uma coelha? Pensou. Sim, sim. Há pouco passou por aqui um casal de coelhos. Se correrem ainda, os apanham. É a mamã! Quase gritou o coelhinho. Muito obrigado. Andaram mais um pouco e viram tal casal que a pata tinha falado. Senhora! Chamaram. Ela olha para trás e vê o seu filhote querido. Pirulito, meu filho! Diz a chorar. Mamã! O pirulito corre para os braços de sua mãe e agradece aos seus amigos tudo o que eles fizeram. hoje é tudo. Ele aqui me despeço. Espero que se tenha divertido. Eu diverti-me imenso. Bem, então, até para a semana. Portem-se bem e façam tudo o que os vossos papás vos disserem. Eu deixo-vos com muitos beijinhos e abracinhos. Tchau, tchau, beijinhos.